Júlia, Tiotan 3663. Tiotan 3663, autorizado ingresso na Júlia, de para o gate 08. Assento a aeronave da companhia, puxando no portão adjacente. Sempre ingresso na Júlia, de gate 08, Tiotan 3663. Aeronave, vamos puxar. Para o táxi 207 a bordo, 3 horas 50, Alberto Galeão. Tram 3179, táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 014. Frente, táxi cruzando via Pati 1, Índia, ponto de espera, 10, torre 1895, Tram 3179. Papa Romeu Vitor, complete final IES, chame torre 118, decimal 95. Completaremos final IES, chamada torre 118, muito graça, bom dia. Bom dia. Gol no 605, desse mantenha a altitude de 4000. Torre Salvador, muito bom dia. Este é o triplo Papa Romeu Vitor, estabilizado Full ILS, passando o Altermark no momento, trem baixo e travado com a pista vista. Papa Romeu Vitor, sente a intenção, pouso no zero, prossegue para o no 7. Intenção é pouso na cabeceira 10, posterior táxi até a Aerostar. Sente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 12 nós, o Papa Romeu Vitor. Papa Romeu Vitor, ciente, livre pouso na cabeceira 10. Salvador, TAM 3179.050, pronto, bloco tráfego nacional. TAM 3179, após o pouso da aeronave na curta, nem mantém pistão zero. Sente, após o pouso da aeronave na curta, nem mantém pistão zero, TAM 3179. No 605, desse mantém 2000, autorizado final e LS X-Ray. Está livre de considerar restrições em pelo. Existem restrições de cena 2000, a reportagem estabilizada, 9-0-1-6-0-6. Bom dia, 5826, senhor Anidente, desça e mantenha 5000, ajuste 10114, autorizado chegada a Mari, aguarde procedimento do LS X-Ray. 5000, Mari, 14. Good morning, this is American 980. 980, good morning. Contact 121-9 to copy. 980. Canary Zero from the same coast of Juliet. Go ahead. Yeah, we'd be ready to go in about 5 minutes with net clearance to receive the please. We're spot number 11, information Juliet. Ok, American 920, cliente Recife, flight level 390, via upper 58. Take off runway 10, after take off turn to left, Puka departure, Caju transition, scope 5423. Salvador control, frequency 120.8, American 980. Copy that, we have received the Whiskey of 58, flight level 290, runway 10 departure, left turn, Puka departure, and then at Richie transition, transponder code 5423, and the flight level 290 on the opposite. American 920, negative flight level 390 via upper Whiskey 58. Alpha Whiskey 58, file over 390 for American 980, copy that thing. American 920, correct, my flight right first setup. Romeo, Romeo Golf, bom dia, taxi via Alpha, Juliette. Corrigindo, Papa Romeo, Romeo Golf, bom dia, informação curta a Juliette, let's copy. Bom, gosto agora de 1 minuto para cópia. O Papá Romeu Vitor, me escuta? Escuta, senhora. Partindo via Alfa, guarda as instruções e destino na aeroporto. Alfa autorizado contorno ingresso na Índia, pátio 1. Na Lima, vai chamar a torre para prosseguir com o táxi. 1-8-9-5, Papá Romeu Golf. Papá Romeu Vitor, com gente. Vai para a Alfa, ingresso na Índia, cruza o pátio, na Lima, volta para a torre, depois passa a ocupada, depois vai para o Romeu Vitor. Romeu, Romeu, Golf, na copa. Confere, autorizado para Maceió, nível 210, via Golf 677, decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída pouca atenção. Jamo, após o voo direto, Maceió, aciona 5427, controle 120.8, Romeu, Romeu, Golf. Táxi autorizado, reporta para ingresso, capture no 7, quilo, Papa Vitor. TAM 3179, decolada 218, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhorita. Lembra, American 980. Meu Golf, eu 179, contato, estou mantendo nível 340 na saída da El Leda pós-bridge, TAM 3179. Cliente da El Leda pós-bridge, TAM 3179. Gol no 605, complete final ILS, chame agora a torre 118 decimal 95. 118.95, obrigado, até daqui a pouco. 1605. Tráfico Salvador, bom dia, 35345, informação Juliette, quando possível, pede previsto para a Vitória e cópia. 35345, prepare a saída da Leda, eu te aguardo para a cópia. Leda, eu te aguardo. 605, ajuste Mi 14. Mi 14, 9605. Último 5, nível 9, pode parar, táxi. Bora. Gente, quilo Papa Vito, autorizado ingresso, aguardando para decolagem, aeronave já no marcador para pouso 190, ok? Set up clear to push and start American 980. 5345, autorizado para Vitória, nível 380, via 2144. Decolada pistão no zero, com primeira curva direita, da El Leda, após o AE, dizendo que se é 44, sai conforme a rota. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Trip 5345. Trip 5345, 380, 10 direita, é 2144. Da El Leda, esse intercepta 44. 5436, 208. Trip 5345, correto, repaixão para puxa sonar. No 3, internal 3, chamará. Porém, vou direto no rumo de bridge. 320 restrito, obrigado senhor, voando o bridge, 3179. Firmo. O Brasília, nível 320, com a informação de Juliette, pronto da Copa. China 6225, Juliette, confere agora de cópia. Romeu Vitor, autorizado, cruzamento 1735, prosseguindo até Aerostar, na minha escuta até o corte, bom dia. É 225, pronto, passa. 225, autorizado para Brasília, nível 320. Biowhisky, Upper Whisky, 10. Decolada pistão no zero, com primeira curva à esquerda, deixou da Momo, Nitsa. Após voa fluido, sai conforme a rota do plano. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Biowhisky, prossiga pela linha do litoral até a praia de Bom Despacho. Após a praia de Bom Despacho, direto para Paripe. Após Paripe, Interlagos. Faz uma rotatória, Bravo de Luz. Sim, correto, é a questão para puxar o prossiga pela linha do litoral, 1500 pés, poste próximo aí da, após a praia de Bom Despacho, direto para Ipa. O controle prossiga. Trip 5217, desse mantém nível 050, voando direto a Lagoinhas, Acende a indicação, voe direto a Lagoinhas. Em Alagoinhas, autorizado a chegar. Aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste 1014. Gente, não estão ainda no ponto ideal, não? Ah, sim, então, quando o ponto ideal até o 50, 050. Até o 050, ideal, 2 American 980, ready to taxi. American 980, clear to taxi, via April 1, India, road in point, tower 118, small 95, Kelly 1014. Ou prosseguir direto no rumo de Coral? Ok, positivo. Seu papadito, linha do litoral, 1000 pés. Gente, entendo que é pela linha do litoral. Então mantenha a altitude de 1000 pés pelos corredores. A sua ascensão só se dará na praia de Caixa Prego. Quando na praia de Caixa Prego, está ali a ascensão 085. Ciente, após Caixa Prego, ascender para 085. Afirmo. Doutor Salvador, o mais brilhante do meu, ele está abandonando a vertical do seu Mascari. Na escuta, Mac e Juliette Romeu. Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 97. Mantente a Juliette, aguardando a passagem do América, após a passagem do tráfego, autorizando o ingresso da Juliette para o gate 05. A gente mantenha o sequenciamento 3859. Então 3179, chame Recife agora. Frequência 1251, alterna 33 decimal 25. Então 3179. 1251, 13325, tá 3179. Obrigado, senhor. Até uma boa viagem. Boa viagem. Papá, mais aqui da alta, bom dia, permissão aqui, Sérgio Juliette, prossegue. Autorizado no local para Manati, 1 no meu pé, circulando a pistão no 7, com a primeira curva direita, aciona 0125, controle 120, decimal 8, papá, mais aqui da alta. No 5, decolado aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma bolha. 108, decimal 95, vai que é com Delta. Chama 5. Gol no 7, no 5, contato radar, saída árvore elefa, sub e manter nível de voo 360. 360, 7 no 5. Delta, bom dia, parte 4, livre de acionamento, reporta táxi. Nine eight zero, are you ready? Gente, Romeu, Romeu Golf mantém a posição aguardando, devido à performance, será o número 2 para decolagem, aeronave da América, já no ponto de espera da 1-0 para decolagem, mesmo perfeito de saída, ok? O Mike Juliette Romeu da presente, mantém pronta a rotatória e acender para 1 no 1000 pés. Mike Juliette Romeu autorizado, 1 no 1000 pés. Pro da rotatória? A pro da rotatória. Wait, and take up from lead 10 American 980. TAM 3859, reduza para 2509. 2529, estabilizado, LS. Web 5826, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. Até já, obrigado. TAM 3859, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 250. 250 à direita, 3859, TAM 3859, seu limite é radial 250 do VOR Salvador. 250 do VOR Salvador, prossiga. American Airlines iniciando rolagem. Ok, aguarda. Kilo Papá Vitor, atenção 065, encaixa prego. Já ativo o aeronave da WebJet na curta final 10, ok? 5826, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 1 centena, 1-2 nós. Passando recado, nível pouso, WebJet 50. American 980, airborne S30, contact Salvador Departure, 120, decimal 8. 120, thank you. Kilo Papa Vitor, quando possível, estimado para Ilhéus. Ciente, graças. Morning, American 980, is with you airborne on the Puka departure. American 980, radar contact. Puka departure, climb flight level 390. Climb to 390, American 980, weather. Bridge. Controle 120 decimal 8, aciona 5443. 895, Romeu. 360, após o Lona 6, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vou abrir. 1208, controle Salvador, 5443 no transponder, voo 923, está no 612, vai chamar para pushback acionamento, sente danger. Só pra informação, mas Juliet Romeu ainda não vai seguir para pouso no campo, ele vai permanecer na vertical da rotatória. Então é necessário chamar a torre ou manter a sua escuta? Mike Juliet Romeu, chame torre na frequência 128 decimal 95. Tem um Charlie 150 aproximação para a rotatória. Sim, ele manterá, passará para o controle, para a torre 118 decimal 95. Fala Mike Juliet Romeu. Fala Mike Juliet Romeu, continua a aproximação, ajuste no 0, no 5, pode final da 17, vento 090 graus, 109. O Mike Juliet Romeu, ele vai permanecer aqui no setor da rotatória ainda, senhora, reportará quando para o abandono. Sente, Mike Juliet Romeu. Então, tá mantendo na presente 800 pés, tá? Sente, mantém a altitude e reporte quando vier para a final, Mike Juliet Romeu. Portará, Mike Juliet Romeu. Romeu, Romeu, Golf, decolado aos 3-2, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, Mandeu. Romeu, Romeu, Golf. Papá, Romeu, Romeu, Golf, contato radar, saída Puka, Jamo, sub e manter nível de voo 3-1-0. Chama 2-1-0, tá passando a Puka, Jamo. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, correção, sub e manter nível de voo 2-1-0. 2-1-0. Luiz, que continua a aproximação, já avisou o contrato com o novo rotatório. Fomo tráfego, mantendo no meu pé, isso foi rotatório. Não vai interferir com a sua aproximação. Repete na final do ano 7. O ajuste no 0, no 5, vento 0, 9, 0 graus, 1, 0, 9. Gol no 7, no 5, chame centro, Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 2-7-0. Juliette Romeu, se mantendo na abertura da rotatória, a 800 pés ainda não visual com o braço de Luiz, tá? Sim, a gente pode com visual, mas Juliette Romeu. Visual com o braço de Luiz, na, o que Luiz na sua posição de 3 horas. Sim, o Mac Juliette Romeu, o braço de Luiz, prosseguindo para a final do ano 7, não vai interferir. Trip 5217, desça para 2 mil pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento RS, repórter estabilizado. 2015, repórter estabilizado, 5217, poderia voar dona ou externo? Trip 5217, mandei o perfil de chegada. Certo, 5217. TAM 3859, desça para 4 mil pés, ajuste no 095. Bravo Kilinski, cheque trem, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 122. América 980, contact Recife now, 125 decimal 45, enable 126 decimal 85. 125 decimal 45, thank you, good night. Pouso Boeing. Eco Delta, aguarde para táxi, tráfego, prosseguindo no final do ano 7, prosseguir pelo mesmo pátio.